Faixa 6. Cantuária. Como condiz com o destino de uma peregrinação de 4 bilhões de anos, nossa cantuária tem uma aura de mistério. Ela é a singularidade conhecida como a origem da vida, mas melhor faríamos se a chamássemos de origem da hereditariedade. A vida propriamente dita não é definida de forma clara, um fato que contradiz a intuição e a sabedoria tradicional. Em Ezequiel, capítulo 37, o profeta, mandado para um vale de ossos, identifica a vida com a respiração. Não resisto a citar a passagem, cada osso ao seu osso, que esplêndida economia de linguagem. Então, profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse, profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E obviamente os ventos obedeceram. Um grande exército respirou e se ergueu. O espírito ou respiração para Ezequiel define a diferença entre morto e vivo. O próprio Darwin insinuou isso mesmo em uma de suas mais eloquentes passagens, as palavras que concluem a origem das espécies. Assim, da guerra da natureza, da fome e da morte, surge diretamente o mais excelso objeto que somos capazes de conceber, qual seja a produção dos animais superiores. A grandeza nessa visão de vida com seus vários poderes, insuflada que foi originalmente pelo Criador em algumas formas ou em uma, e no fato de que, enquanto este planeta prossegue em seu giro de conformidade com a imutável lei da gravidade, de um começo tão simples evoluíram e continuam a evoluir infindáveis formas as mais belas e fascinantes. Darwin inverteu corretamente a ordem dos acontecimentos de Ezequiel. O sopro da vida veio primeiro e criou as condições para que ossos e tendões, carne e pele por fim evoluíssem. A propósito, a expressão pelo Criador não está presente na primeira edição de origem. Foi adicionada na segunda, provavelmente para apaziguar o lobby religioso. Darwin arrependeu-se depois desse acréscimo em carta para seu amigo Hooker. Há tempos me arrependo de ter me intimidado com a opinião pública e usado o termo criação do Pentateuco, com o qual, na verdade, eu queria dizer, apareceu por algum processo totalmente desconhecido. É mera bobagem pensar neste momento sobre a origem da vida. Poderíamos muito bem pensar sobre a origem da matéria. É provável que Darwin visse, na minha opinião, com acerto, a origem da vida primitiva como um problema relativamente fácil e friso relativamente em comparação com o que ele solucionara, como a vida, uma vez tendo começado, desenvolveu sua assombrosa diversidade, complexidade e poderosa ilusão de um projeto bem feito. Mais tarde, porém, Darwin, em outra carta a Hooker, arriscou conjecturar sobre o processo totalmente desconhecido que teria iniciado tudo. Foi levado a isso refletindo sobre por que não vemos a vida originando-se repetidamente. Muitos dizem que existe hoje todas as condições para a primeira produção de um organismo que poderia estar presentes desde sempre. Mas se, e ó que enorme se, pudéssemos conceber que em alguma lagoa morna, contendo todo tipo de sais de amônia e fósforo, luz, calor, eletricidade, etc., um composto de proteínas quimicamente formado está pronto para passar por mudanças mais complexas, tal questão seria no presente compreendida de imediato, coisa que não ocorreria antes de existirem seres vivos. A doutrina da geração espontânea só foi refutada recentemente pelas experiências de Pasteur. Acreditou-se por muito tempo que a carne em putrefação gerava vermes de modo espontâneo, que as cracas ganso geravam espontaneamente gancinhos e até que a roupa suja misturada com o trigo gerasse camundongos. Perversamente, a teoria da geração espontânea foi apoiada pela Igreja, que nisso, como em tantas outras coisas, seguiu Aristóteles. Digo perversamente porque, pelo menos na perspectiva que temos hoje, a geração espontânea, tanto quanto a evolução, jamais seria, era um desafio direto à criação divina. A ideia de que moças ou camundongos poderiam brotar espontaneamente para a vida subestima a estupenda façanha que seria a criação de moscas e camundongos. Um insulto ao Criador, alguém poderia pensar. Mas uma mentalidade sem ciência não consegue compreender quanto a mosca e o camundongo são complexos e inerentemente improváveis. Darwin talvez tenha sido o primeiro a aquilatar toda a magnitude desse erro. Em 1872, em carta ao Wallace, o co-descobridor da seleção natural, ele ainda achava necessário expressar ceticismo quanto a rotíferos e tardígrafos gerando-se espontaneamente, coisa que fora sugerida em um livro, The Beginnings of Life, que em outros aspectos Darwin admirava. Seu ceticismo, como sempre, acertou em cheio. Rotíferos e tardígrafos são formas de vidas complexas que se encaixam à perfeição em seus respectivos modos de vida. Se fossem gerados espontaneamente, isso implicaria que se tornam aptos e complexos por um feliz acidente, e nisso não posso crer, disse Darwin. Felizes acidentes de tal magnitude eram anátema para Darwin e deveriam ter sido também para a Igreja por uma razão diferente. Todo o fundamento da teoria de Darwin era e é que a complexidade adaptativa advém lenta e gradualmente, passo a passo, e nenhum passo isolado exige inexoravelmente o acaso cego como explicação. A teoria darwiniana, ao reservar o acaso apenas aos pequenos passos necessários para formar variedade à seleção, nos dá a única saída realista para não termos de explicar a vida como mera sorte. Se fosse possível rotíferos brotarem para a vida dessa maneira simples, toda a obra de Darwin seria desnecessária. Mas, sem dúvida, a própria seleção natural teve um começo. Somente nesse sentido, algum tipo de geração espontânea tem de ter acontecido, mesmo que apenas uma vez. A beleza da contribuição de Darwin está em que a única geração espontânea que devemos postular não precisou sintetizar nada complexo como um verme ou um camundongo. Foi preciso apenas... Bem, agora estamos perto do cerne do problema. Se não foi a respiração, então qual teria sido o ingrediente vital que permitiu dar a partida no processo da seleção natural que por fim conduziria, após épocas de evolução cumulativa, aos vermes, ratos e homens? Os detalhes jazem enterrados, talvez irrecuperavelmente, em nossa imensa cantuária, mas podemos dar ao ingrediente-chave um nome minimalista que expresse o tipo de coisa que ele deve ter sido. Esse nome é hereditariedade. Não deveríamos estar procurando a origem da vida, que é vaga e indefinida, mas a origem da hereditariedade, a verdadeira hereditariedade, e isso significa algo muito preciso. Já invoquei anteriormente o fogo para explicá-la. O fogo rivaliza com a respiração como representação da vida. Quando morremos, o fogo da vida se extingue. É provável que nossos ancestrais que o domesticaram pela primeira vez tenham pensado que o fogo fosse um ser vivo, talvez até um deus. Fitando suas chamas ou brasas, especialmente à noite, quando a fogueira do acampamento os aquecia e protegia, teriam eles comungado a imaginação com uma alma dançante e incandescente? O fogo mantém-se vivo enquanto for alimentado. O fogo respira ar. Podemos sufocá-lo cortando seu suprimento de oxigênio, podemos afogá-lo com água. O fogo descontrolado devora a floresta, impelindo presas animais diante de si com a velocidade e impiedade de uma alcateia de lobos em caçada. Como faziam com lobos, nossos ancestrais podiam capturar um filhote de fogo e domesticá-lo como um útil animal de estimação, alimentá-lo regularmente e limpar suas excreções de cinza. Antes de ser descoberta a arte de fazer fogo, a sociedade há de ter valorizado muito a arte de cuidar de um fogo capturado. Talvez um rebento vivo do fogo doméstico tenha sido transportado num pote para ser trocado como um desafortunado grupo vizinho cujo fogo morrera. Teria sido observado que um incêndio gerava fogos filhotes quando cuspia fagulhas e brasas vivas ao vento, como penugens de dente de leão que, ao caírem ao longe, semeavam o mato seco. Será que os filósofos ergastos teorizavam que o fogo não pode gerar-se espontaneamente, precisando sempre nascer de um fogo genitor, fosse ele selvagem nas pradarias, ou um fogo doméstico aprisionado entre pedras? E será que, ao se produzir fogo pela primeira vez esfregando-se gravetos, uma visão de vida foi extinta? Nossos ancestrais talvez tenham até imaginado uma população de fogos selvagens reproduzindo-se ou uma linhagem de fogos domésticos originada por um ancestral esbraseado, trazido de um distante clã e trocado com outros. Mas, ainda assim, não havia verdadeira hereditariedade. Por que não? Como se pode ter a reprodução e linhagem, mas não hereditariedade? Essa é a lição que o fogo tem a nos dar aqui. A verdadeira hereditariedade significaria a herança, não do fogo em si, mas das variações entre os fogos. Alguns são mais amarelados, outros mais avermelhados. Alguns rugem, outros crepitam, outros ainda sibilam, soltam fumaça, cospem. Há os que possuem laivos de azul ou verde nas chamas. Nossos ancestrais, caso tenham estudado seus lobos domesticados, hão de ter notado uma diferença reveladora entre linhagens de cães e linhagens de fogos. Nos cães, semelhante gera semelhante. Pelo menos parte do que distingue um cão de outro é transmitida por seus pais. É óbvio que existem também as influências externas, alimentação, doenças, acidentes. No caso do fogo, todas as variações provêm do meio, nenhuma descende de uma fagulha progenitora. As variações resultam da qualidade e umidade do combustível, da direção e força do vento, da tiragem da lareira, do solo, de vestígios de cobre e potássio que adicionam toques verde-azulados e lilazes à chama amarela do sódio. Em contraste com o cão, nada na qualidade de um fogo adulto chega por intermédio da fagulha que o originou. Fogos azuis não geram fogos azuis. Fogos crepitantes não herdam a crepitação do fogo pai que cuspiu sua fagulha iniciadora. Os fogos apresentam reprodução sem hereditariedade. A origem da vida foi a origem da verdadeira hereditariedade. Poderíamos até dizer a origem do primeiro gene. Apresso-me a esclarecer que, quando digo primeiro gene, não me refiro à primeira molécula de DNA. Ninguém sabe se o primeiro gene era feito de DNA e eu aposto que não era. Como primeiro gene, quero dizer primeiro replicador. Um replicador é uma entidade, por exemplo, uma molécula que forma linhagens de cópias de si mesmo. Sempre haverá erros de cópia e assim a população adquirirá variedade. A chave da verdadeira hereditariedade é que cada replicador se parece com aquele do qual foi copiado mais do que se parece com um membro aleatoriamente escolhido da população. A origem do primeiro replicador deste tipo não foi um evento provável, mas só teve de ocorrer uma vez. Dali por diante, suas consequências foram automaticamente autossustentáveis e eles, por fim, originaram pela evolução darwiniana todas as formas de vida. Uma molécula de DNA, ou em certas condições, a molécula de RNA associada, é um verdadeiro replicador. Um vírus de computador também é. Outro exemplo são as cartas do tipo corrente, mas todos esses replicadores requerem uma complexa estrutura para auxiliá-los. O DNA precisa de uma célula ricamente equipada com maquinário biológico pré-existente, altamente adaptado para ler e copiar o código de DNA. Um vírus de computador necessita de um computador com algum tipo de ligação de dados com outros computadores, tudo projetado por engenheiros humanos para obedecer a instruções codificadas. Uma carta do tipo corrente exige um bom estoque de idiotas com cérebros evoluídos que foram educados no mínimo suficiente para ler. O que é único no primeiro replicador, aquele que desencadeou a vida, é o fato de que ele não tinha nenhum suprimento pronto de coisa alguma que tivesse evoluído, sido projetada ou educada. O primeiro replicador funcionou ineditamente, ab initio, sem precedentes e sem outra ajuda que não as leis comuns da química. Uma poderosa fonte de ajuda para uma reação química é um catalisador e seguramente alguma forma de catálise esteve presente na origem da replicação. Um catalisador é um agente que acelera uma reação química sem ser consumido por ela. Toda a química biológica consiste em reações catalisadoras, nas quais os catalisadores são, em geral, grandes moléculas de proteína chamadas enzimas. Uma enzima típica oferece as cavidades existentes em sua forma tridimensional como receptáculos para ingredientes de uma reação química. Ela os alinha reciprocamente, entra em uma ligação química temporária com eles e os casa com uma precisão que eles provavelmente não descobririam se estivessem difusos em um meio. Os catalisadores, por definição, não são consumidos na reação química que promovem, mas podem ser produzidos. Uma reação autocalítica é a que fabrica seu próprio catalisador. Como você pode imaginar, uma reação autocalítica não começa facilmente, mas, uma vez iniciada, desenvolve-se por conta própria, bem como o fogo, pois esse possui algumas propriedades das reações autocalíticas. O fogo não é estritamente um catalisador, mas é o autogerador. Quimicamente, ele é um processo de oxidação que emite calor e que, para ter início, precisa de calor que o empurre além de um limiar. Uma vez começado, ele prossegue e se espalha como uma reação em cadeia porque gera o calor de que precisa para se reiniciar. Uma famosa reação em cadeia é a explosão atômica. Nesse caso, não uma reação química, mas nuclear.